Afirmativo, é o 5037, tá 3815. Tá 3815, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai contar no portão 7 quando pronto, tá 3815. Decola aos 49, controle 1, 9918. 0918, boa noite, com a Azul 774, quando pronto, alinhado e decolar, vento 080 graus, 129. Chelé 6224, copiado 2 horas e 5 de autonomia, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre 118 decimal 95, o ajuste 1014. Sua. Azul 2774, decola 51, controle 19 decimal 8. Coronel 9, decimal 8, azul 2774, boa. Controle Salvador, azul 2774, trazendo 1200 na Coral. Contratar a Delta, mantendo 1160 após 2000 pés direto coral. Ciente após 2000, direto coral, sobe para 1160, azul 2774. Dona 34, pushback acionamento, falo que está com o transporte de órgão. Sobe para a decolagem. Dona, senhora, sobe mais 1 minuto. Sim. Aguarde para o pushback. Aguardando. O Rio 5974 já na escuta? Pois, se tiver a condição de chegar um pouquinho mais à frente para liberar a faixa central do pátio, faz favor. Autorizado, alinhar e decolar, pista 190, vento 080 graus, 8 lanches. Alinhar e decolar, pista 190, Victor Azul 4959, I request continue to 180 as final level. This 4959, climb to Victor 180. 180, Azul 4959. 3193, chama Centro Recife na frequência 1251, alternativa 1238. 251, 2328. Quanto autorizado, né? Mantenha no zero. Xané 6224, decola 5.6, controle 119, acima 8. 1198, 6224, novamente. Salvador, boa noite, Xané 6224, decolou na 5.6. Xané 6224, boa noite, contato radar, se manteja 190 na saída Conde. 190 na saída Conde, 6224. 2.000 pés hoje dentro Conde, Xané 6224. Afirmativo. 10-2000 voando Conde, solicitando 90 como final. Turma, tem 190 na saída Conde. 190 na saída de Conde, 6-2-4. Four nine five nine fly UNEP. Flying direct to net position, 4959. Chegou o 9-3-4-18 a bordo 2-15, Salvador. Chegou o 9-3-4, contigo, está bem? 1-1-8. 1-1-8, copiado, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0, via táxi ferrinho de Alfa, quando pronto chame a torre, 1-1-8, decimal 95, o ajuste 1-0-1-4. Chama a torre 295 no ponto de espera, 1-14 agora, muito obrigado, então, boa noite. Boa noite. Salvador, gol 1-1-3-4, muito boa noite, ponto de espera 1-0, tá pronto. Mantendo zero, bom, 1-3-4. O 974 decolou 57, controle 19 acima 8. 5974? Chama o controle, 198, decolou 57. 198. O 934 autorizado a decolar, vento 060 graus, 8 mais. Decolagem, voo 934. Zero após 2 mil pés, voe letra. Pois, 2 mil letra. Tomador, voo 868, tomação Romeu, passou 220. Voo no 868, boa noite, voo ITAP para interceptar a chegada da Mari, aguardando o R9, mais próximo desse até 4 mil pés, o ajuste é no 0 no 4. E14 no ajuste, voa ITAP, a chegada da Mari, aguarda R9 da 1 no 0, voo 1868. Four 959, contact Ilhéu Zapote, frequency 120.1. Contact Ilhéu Zapote, frequency 120.1, as you saw 1934, decola 00, 0100, controle 1908. Prazer, obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite, Gol 1134. Gol 1134, boa noite, contato radar, sua matéria de 350, via saída Pouca. 350 via Pouca, transporte de órgão, quando possível pro de Maceió. Gente, aguarde. Obrigado. Controle Salvador, é o Rio 5954. Coordenar para o Rio 5954. Pela proa? Ótimo. Gente, aguarde. Muito obrigado. Boa noite, prossiga na chegada Mari, aguardando R9, desça 050. Mari, desça 050. Control Channel 6212 on my arrival, foundation is from Channel 6212, call Kaibank, my arrival, send it to flight level 060. Call Kaibank, my arrival, 060, 1134, atrizado VA Mike Oscar 363. Mike Oscar 363, o gol 1134. São 3815, pushback, enquadração do tipo de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. No 868, vou encerrar a vida 366 e desça para 2507. E a vida 366, 2500, com 1868. São 3600, desça para 4 mil pés, aguardando a autorização do R9 mais próximo. Sim, está com a minha guarda. China 6212, turn to 5050. Salvador, Salvador, 224, vai no nível de voo 190, aguardando o mais próximo disponibilizar minha terminal para chamar o controle Aracaju. Rota 907, boa noite, prosseguindo a chegada da Mari, desça ao nível 060, aguardando mais próximo procedimento da aeronave. Afirmativo. Curso 5974, voo em Mótiva, e chame o centro Recife, frequência 1251, alternativa 123.8. Controle. Morte, vexame, centro Recife, frequência 1251, alternativa 123.8. 1251, 238, na frente de morte, muito obrigado, boa noite. China 6212, speed 2309, number 3 for approach. Speed 2309, number 3, check, China 6212. É 3600, tem condições de Valserra, 2366 na presente? 3600. Valserra, 2366 na presente, descida para 4000 pés. 3600, 4662. Voo 1134, chame centro Recife, frequência 1285, alternativa 1255, bom voo. 1265, obrigado, seu boletim. Gol no 868, autorizado RNAV, reporte passando serviço 366. Autorizado RNAV no 0, vai reportar passando serviço 366, gol no 868. Para o táxi, alta 328, vai com 3 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. São 3815, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero. Via Pátio 1, táxi aí de Alfa, quando pronto, chame a torre, 18.95, o ajuste 1014. 118.95. Salvador, 3713 Salvador, na frequência 19.8. Oi, Salvador, boa noite, 02713. 27-13, da sua identificação. Chico, 27-13. Tem contato radar, 62 milhas, 10 Salvador, voo e bons para interceptar a chegada bons, reporte para descida. Gente, Lando bons, reportar para descida, 27-13. Jané, 6224, cruzou com tráfego, passou a posição com onde, o serviço radar terminado, chama o controle Aracaju, na frequência 1-2-0-3. O 4107 foi autorizado a descer para o 060. 060, 4107. 600, para 2500 pés, o ajuste em Salvador na 04, autorizado a RNAV, reporte passando o Serra 366. Ok, autorizado a RNAV, 1014, Serra 366, informação. Caso 2774, faça a posição coral, o serviço está terminado, chame o controle de na frequência 120.1. Estou aqui em Salvador, boa noite, Altan 3255, autorizado, aliás, decolar vento 060 graus, 8 nós, TAM 3815. Autorizado, aliás, decolar vento 0385. O 4107, autorizado até o 050. 050, 4107. 1868, estabilizado aí, na zona 0. 1868, chame torre na frequência, 1895. 895, voo 1868. Salvador, gol 1868, final RNAV down no zero. 1868, continue a aproximação, agora a transição de pouso. Gente, aguardando pouso, gol 1868. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 109. Livre, pouso no zero, boa noite, 68. Está 3815, decola 013, controle 119.8. 19.8, boa noite. S6212, FTR Tata, faz Serra Vida 368. Ok, FTR Tata, gonna fly Serra Vida 368, continue 6212. Controle, boa noite, 38 no centro da tela, decolou, cruzando 2100. Uno, cojão, 340, via Serra da Via da El 340-3815. Autorizado Valido, TAM 3895. Valida, 3895. 3600, vai passar o Sierra Victor 366. Oceanair 6012, are we clear for the approach? Oceanair 6012, 2503 feet, passing Sierra Victor 360. Okay, descend to 2500 feet and we'll call you at Sierra Victor 360, Oceanair 6012. Yeah. Salvador, voo 1868. Voo 1868, autorizado táxi para o pátio 1 via táxi Alfa e Juliette, posição 01. Alfa e Juliette, posição 01, no pátio 1, voo 1868. 3600, chame torre, frequência no 8.95. Semana, frequência torre? Era no 8.95. 295. Test Victor 368, Oceanair 6212. Sorry, Test Victor 366. Call you 366, 6212. Oi, Salvador, está 3600, final é baixa casa, pistola 0. 3600, autorizado pouso, vento 080 graus, 109. 180 com 10 mil pontos. A 3895 poderia voar na proa de Mótima? A 3895 aguardando coordenação com o centro e Cícero. Obrigado. Descida azul do 713. 713, desce para 4 mil pés, o ajuste é no 014. 4 mil azul, para 4 mil azul do 713. Oceanair 6212, Sierra Victor 366. Oceanair 6212, tower frequency 118.95. 118.95, have a good night. Azul 4107, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte passando, serve 366. Livre o RNAV 2500, reportará 366, 4107. Victor 366, stabilized. Oceanair 6212, Roger, continue approach, send by for landing clearance. Standing by for landing clearance, Oceanair 6212. Paredo 2224, informação Alpha. Quatro, boa noite, vou direto ITAP, aguardando mais próxima autorização do RNAV, reporte para a descida. Direto ITAP, está no ideal a descida 2384. Tem que descer a nível de voo 050. 050, 2384. 3895, autorizado Mótiva. Autorizado Mótiva, está 3895, obrigado. É 3895, é corrigindo, foi autorizado por base pelo centro Recife. Aqui é autorizado... O BAP está 3815, obrigado. 713, está autorizado voar o Serra Vida 367, após o Serra Vida 367 prosseguir no Serra Vida 366. Serra Vida 367 autorizado, após o 366, 2713. 3895, chame Recife, frequência 1251, alternativa 123.8. Recife 251, alternativa 238, 3815, por favor. Sou 366, o 4107. 407, chame Torre, frequência no 8.95. 1895, 4107, boa. Nossa. Play at Landers, né? 6212. T-SAP. Pós-8, beleza? Salvador, Azul 4107, boa. Azul 4107, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 4107. Pouso de viagem, portão 7, 3602. Gate 03. Gate 3, 3602. Para 2500, autorizado o RNAV, formará 366, 27 e 13. Estaria do 2284, após vivo, encerra a vida 366, descida para 4.000 pés, o ajuste é 1.014. Após vivo, encerra a vida 366, descida para 6212 Lando 22, leave to the right and contact ground 121, decimal 9 up before taxiway alpha. Leaving to the right and 1219 before alpha, ocean 6212. Azul 4107, vento 060 graus 8 nós, autorizado, pouso pistão no zero. Livre pouso no zero, 4107. Don't fuck shot. Ocean S 6212, Salvador Ground. Follow the Airbus of 10, Airbus 320 to 1004. All in 10 to 1004, Ocean S 6212. Seu solo aos 25, chama 119, correção 219, solo. 419, solo, azul 4107, táxi autorizado para o Pátio 13, a táxi Alfa. Quilo, registro 4 Lima, atento ao balizador. Alfa Quilo, posição 4 Lima, azul 4107. Passando 366, azul 27113. Ano 3, chame torre na frequência no 8, decimal 95. 1895 e a torre, azul 2713. Boa noite. 3224, vista para 2500, autorizado a RNAV, reporte passando serve 366. 2500, autorizado a RNAV, reportará o 366, BGV4. 2713. 2713, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 8 graus. Pouso autorizado, pistão 0, azul 27, Bruno 3. Passando o S1 novembro, boa noite, a sua identificação. Novembro, está botado radar, 66 milhas nordeste de Salvador, voe direto rotatório e descida para 1.510. Confirmando um ajuste no 0 no 4. Salvador, voo no 868, posição 1, autorização Aracaju, formação Alfa. Voo no 868, autorizado Aracaju, formação Alfa em curso, via Golf 677, nível 230. Sai da Pulca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda, transponder 5124, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado de Salvador para Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolada 10, curva esquerda, perfil da Pucca, transição Aracaju, a frequência do controle 119.8 e aciona o código 5124, voo 1868. 1868, contingente correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos, 1868. Paraná 258, boa noite, voe direto e sabe, descida para 4.000 pés. contato para 4.758, tá? Solos 3-1, direito 2-1-9, solo. 2-1-9, 2-7-1-3. 358, correção de João Serra, Vitor 366, manter high speed. Afirmo, tá, né, 268. Gente, apresente Serra, Vitor 366, mantendo velocidade. 366, mantendo velocidade, né, 362. Meu. Até o totalizador. Alfa, Kilo, parte 6, é prevista remota 3, Romeu, azul 2713. Estando Serra Vitor 366, visual com a pista, passarelo 2234. Passarelo 2234, torre na frequência no 8 decimal 9. Ou no 8952234. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2234, 9 milhas na final da 1-0. Gente, autorizado pouso, bicho 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, 2-2-4. Autorizado pouso na 1-0, 2-2-4. Alexandre Armelã, Escorte, visual ao setor, sendo se possível, descida para 2000. Pelo desse coito, vai descer para 2500. Autorizado, do Alto Cargo 366. A desse coito, copiou o controle? Afirmo, descendo para 2500, é 2500. Passarelo 2224, táxi autorizado. Via taxi Alfa Juliette para a remota 12. Alfa Juliette, remota 12, obrigado, boa noite, 2224. Boa. Na 258, tem condições de Valserra, aviso 372. Afirmo, vai embora pra gente, Serra, aviso 372, deixa eu abrir esse coito. Para 2000, Brochener 6258. Brochener 6258, mantém a descida para 2500, para autorizar do RNAV. 2500, autorizado do RNAV, Brochener 6258. O November reduz a velocidade para aproximação. Reduzindo November. Salvador, Gol 1868, posição 1, pushback acionamento. Gol 1868, pushback com a relação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Obrigado, acionamento, puxa em condenação, reportaremos para o táxi, Gol 1868. Refinero 6258, estou final estabilizado aqui na Venezuela. Refinero 6258, autorizado pouso, vento 080 graus, 59. Autorizado pouso, refinero 6258. Algum campo antes do November. Marcos do November, chame 2 na sequência no 8 e sinal 95. 295. Controle, jogou 9098, boa noite. 9098, boa noite. Prossiga na chegada da Mara, aguardando mais próxima autorização do RNAV. Da Mara, aguardando a RNAV, 9098. Até o nível de voo 050. Afirmativo, Samara aguardando a autorização para a RINAV, autoriza o ITAP, está presente? O ITAP decida para o 050. 050, na proa de ITAP, gol. 1098. Só confirmando, é para o nível 0, é 050? Afirmativo, 050. 050, proa de ITAP, gol no 050. Júlio Romeu, autorizado pouso, pista no 7, vento 060 graus, 10 mais. Pouso autorizado, não é? Europa 084, boa noite. Europa 084, estava no ground, boa noite. Europa 084, Europa 084, stand by for pushback. We are calling it ACP. Fazer mais um pouco de push, na violência, fazer uma relógio. Oceanair 6258, livrou estações. Oceanair 6258, táxi Alfa, reporte à cidade, Juliette. Alfa, Juliette, 6258,